Gabriel, 3 horas e 50. 3805, em táxi em frente, pátio principal, Índia Alfa, ponto de espera 18.6, mil e 13, uma boa viagem. Índia Alfa, ponto de espera 18.6, 3805. 1600, copia Natal. Autorizado Natal, nível 370, Bezulu 10, pista 10, curva à esquerda, na Puca Zipá. Controle 119.35 e o transponder é o 5125. O gol no 600. Correto, portão 2, chama pronto, no 600. Salvador, 394 para Galeão. 394 Galeão, só um instante, eu ajuste no 013. Tome estabilizado, a Xenem 141, mantendo o perfil. Ok, senhor, o Papatel Whisky Romeu Golf, prossiga o Whisky Romeu Golf, não recebo. 1394, copia para o Galeão. 360 para o Galeão, Pesolo 10, pista no 0, curva à direita, saída da Elida Bridge, controle 119.35 e o transponder é o 5124, gol no 394. Portão 5, chama pronto. Chama lá. Professor? Afirmo. Responde para o Whisky Romeu Golf. Ele informa que está de Fortaleza para a Feira de Santana. É, passando agora 7.500 a 45 milhas fora, 3 minutos para o pouso. Ok, informe o que ele está no classe Golf. Ele tem frequência livre. Informe que eu não tenho tráfego informado naquele setor. Ele tem frequência livre para coordenação com os tráficos locais. Este é o Romeu Golf, o 6141. O controle informa que você está em parcela em Golf Golf com frequência livre e não há informação sobre o tráfego para o senhor. Boa tarde, São 3805, está autorizado a linha de decolar, pressão 10, vento 120 graus, 612 nós. Alfa Vitor Juliette, você pode decolar, as irá manter esperando, se estão sua aguardando o cruzamento do aeródromo. Certo, mantém o setor, aguarda a transferência. Beleza? Xenem 320, desça para 2 mil pés, de altímetro 0.3, chegada a Mare. Desça e mantenha 2 mil pés, o Xenem 320 voa na posição intacta. Autorizado, a Xenem 1141, informe estabilizada. Prazer, dona. Estamos nessa ligada, 1141. Alfa, mantenha a posição aguardando. Confirmando que modula para a torre. Posição 01 no Quebec, Santa. No 3, 94, pediu? Não, 924, Eu no 924, portão 1 autorizado, chame o táxi. Salve, também estacionamento. Bom dia. Fica bravo, prossiga. Fica bravo na rotatória. Ingresso no seu circuito para Porto, táxi da Bata, senhor. Fica bravo. Confirmando, vai prosseguir direto para Bata. Direto para Bata, senhor. Já presença autorizada para seguir para Bata, Romeu Oscar Bravo. Alô? Alfa Vitor Juliette, prossegue com curva à direita, ok? Aguardando o cruzamento do aeródromo. Confirma estacionamento 320. O Sané 6320 considera o altitude intacto. Controle Salvador, boa tarde. TAM 3805, 2000 pés, subida da EL. TAM 3805, contato radar, subiu 340, saída da EL, Leda Eudes. Da EL, Leda Eudes, 340. Contado, vou dar o suporte para o contato 25. Juliette Bravo Delta, desça para 1 no meu pé, o ajuste 1-0 no 3, reporte na rotatória. Bravo Delta. Repete 9. Afirmativo, aguardando a transferência. Aguardando a transferência, Juliette. O Indy November Alpha Lima tem na 1-7. O Alfa Vitor Juliette cruzou o aeródromo Froze Buraquinho, ainda aguardando a transferência. Froze Buraquinho, aguardando a transferência, Vitor Juliette. 2286, bom. 6315, reduz velocidade para 2509. 6250, 6315. Romeu Oscar Bravo, avistado. Informa o vento, 1.50 graus, salve nós. Prosseguindo direto para Bata, São e Solo controlado. Bravo. Alfa Vitor Juliette, agora com controle 19 decimal, 35. Zero decimal, 35, 19, 35, Alfa Vitor Juliette. Tenho previsão de mais 2 minutos, assim que o Boeing da Gol liberar a retaguarda. Próximo ao externo, na verdade, cruzando o externo no mesmo momento. Passando externo, né? 1-4-1. Oceaner 61-4-1, no avistado, livre pouso 1-0, vento nos 50 graus, 8-9. Livre pouso, 1-4-1. A guarda do Boeing da companhia para segui-lo. Boa noite, 06. Para o táxi, voo 1-9-2-4, 1-7-7, agora 12, autonomia, Fernando Salvador. Alfa Ponte Espera 1186, o ajuste 1-0-3 padrão. Então, bom voo e boa tarde, Gol 924. Alfa Ponte Espera 1186, 1-3, Gol 900 para a posição 2, para o Ponte Espera. Te aguardo, Gol 900, número 2 do setor, previsão de mais uns 3 a 5 minutos. Solo, aos 48, boa tarde. Meu prossegue táxi, seguindo o banco da companhia via Indy Alpha, quando pronto, torre 1186, ajuste no 0, no 3, então bom voo e boa tarde. Indy Alpha, aeronave acompanha o voo, boa noite, 06. Anemia 315, reduza 7 para 2109. Será o número 2 para aproximação. Reduzindo 2109, anemia 315. Autorização, 089. November Alfa, vento nos 50 graus, 9 nós. Livre decolagem, pistão no 7 após a decolagem. Irá preparar a espera no setor sul, aguardando o cruzamento. 089, chame táxi. Autorização, vai chamar táxi, 089. Ané 6315, voe na proa de Duna. Lá na proa de Duna, 6315. Ali você, Vitorinho e Juliette. Oceaner 6141, solo 50, direita 219. Direita 219, boa. Salvador, gol 1 na 333, da informação, papá, aguardando a autorização para comum. Chegou no 333? Deu aqui. Ô, Congonhas, 360 está autorizado, o gol no 333, isolou no 0, aerovia. Isolou no 0. É Bridge, Bravo Romeo Índia, Delta Eco Bridge, onde você pode até desconsiderar para Zulu no zero. Quem desconsidera para Zulu no zero vai interceptar em Bridge, é o Zulu 1-6, Zulu 1-6 até Belo Horizonte, Bravo até o Zulu, após direto 13, Tango Romeo Índia, Vitor Índia, e após conforme o plano, decolador 1-0 com curva direita na subida da El, após Leda e após direto Bridge, Bravo Romeo Índia, Delta Eco Bridge, onde intercepta para Zulu 1-6. Aciona 5141, controle 119, decimal 35. Em 141, livrou na escuta. Via Rotterdam, bem dia, Zulu no meia, Belo Horizonte, BH, Bravo Hotel Zulu, Cive, a decolagem de 1-0 com a direita, saída da El, após Eda, após Cive. O transporte é 5141, controle 1993. Rádio 1333 no portão 8, chame pronto, pushback. Pronto, no próximo posicionamento 1333. Na 1041, boa tarde, vem Alfa, guardiança da Juliette para ingresso. Guardiança da Juliette para ingresso, 1041. O gol no 333 já está pronto, é isso? Não, negativo. Ainda mais, eu não tiver. Salvador, gol 924. O Sané 6320, autorizado ali, você pode habilitar. Sané 6290, sua identificação, chegada a Mari, desça para o nível de 090. Romeu Charlie, Fox Charlie, desça para o nível de voo 050. Observa na liberação do Embraer da Azul, prossegue portão 03, agilizando o Xenem 1141. Embraer 1141. UCA para o 350, gol 924. Triple 5595, 140, 060. Você confirma? Descente 060? 060. Pronto, 065, faz mais na parte. Pediu 60 agora, o 344. Esse pequeno poste, na verdade, sua esquerda, 1 no mil pés. O mesmo já está sentindo, sabe? Não interferindo na sua decolagem. Forma o vento, 1 no 30 graus, com 7 nós, em livre decolagem, pista 1 no 0. O Bravo Delta está no final de 3 milhas. Juliette Bravo Delta, livre pouso, pista 1 no 7, vento, 1 no 3, 0 graus, 7 nós. Bravo Delta. Tá afirmativo, apenas para deixar sem, sem usar a nave de pequeno porte de sua esquerda, mesmo já está sem o tráfego, 1 no mil pés, não interferirá. Fora do solo, Vitor Índia Juliette, tomando controle. 1935, Vitor Índia Juliette, bom voo. Sarney 6320, chame torre, 18.6. Controle Salvador, Papatango, Victor de Azulete, controlando o 5439 para o Bixiga da Canomena. Para a Parada Barra, Azulete. C3 está livre, chame táxi, 35439. Se você estiver estacionado para o táxi, eu vou fazer de novo. Estabilizado. Emitiu o localizador. É, pode repetir, 010? Tanto é 0144, curva esquerda para o 090, reduz a velocidade para 2190. 090 é 2190, 0144. Puxar na 63115, desça para 2000 pés, autorizado LS, após estabilizar. 2000 é portaria estabilizada. Trânsito é 044, reduz velocidade para 2009. Certo, capitão. Papo Romeu Charles, Fox Charles, reduz a velocidade para 2009. Tip 5595, reduz speed 2009. Sound reducing to 2009, speed 5595. Tip 5626, sua identificação, chegada bom, se desça para o nível de voo 070. Regina, Tip 5626, desça para o nível de voo 080. Papa Romeo Charlie, Fox Charlie, retração para sequenciamento, curva esquerda para o 015, seu limite é localizado, reduz a velocidade para 200. Costanha 6210, desça para o nível de voo 070, reduz velocidade para 2509. 2509. Controle Salvador, boa noite, 06, transfere. Alfa, no corredor forte, 1 no meu pé. Novembro Alfa, mantém condições visuais no corredor forte. Visuais, corredor forte, Índia, November Alpha. Tá iniciando pushback no patch 3, fica atento ao mesmo. Tanto em zona 44, para interceptar o curto orbitador, curva direita pro 070, desça para 3000 pés. Direto pro lote, 3000, tá? 344. Na 2500, por diante, Cairo, Vitor de Azulete. Vitor ainda Juliette, mantendo meu pé na proa de Cairo. Juliette, lá bateu os corredores, Laura. Vitor ainda Juliette. Voo 1806, contato radar, voo 230, saída Puca. Gente, voo 1806. Papa Romeu Charlie Fox Charlie, desça para 4 mil pés, ajuste 1-0 no 3. Agora aguarde, o 394 é o número 2 para iniciar, precisando mais 2 minutos. 140 graus, 8 nós, livre decolagem, pista 10. Desça para 2000 pés, autorizado, LS, é posto estabilizado. 2000 é estabilizado, não vou passar. Via Alfa, reportando da Juliette para ingresso. Via Alfa, informando antes da Juliette. 96. 96. Gol 1924, chame Recife na frequência 125.45, alterna 126.85. Gol 9924, frequência 126.85. Primário 125.45. Papa Romeu Charlie Fox Charlie, vai manter a proa, curva direita pro 050, seu novo limite. Boa tarde, o 35489. 3489, eu tenho ataque em frente, via faixa. Não posso esperar 118.6, 35489. Charlie, Foxtrot, Charlie, Prodiduna, desça para 2.000 pés, reporte estabilizado. Trip 559, trip 5595, reduce to 180 knots and descend to 3000 feet, unit 1013. 3000 feet, reduce to 180 knots, we are intercepting the localizer. Oxenem 6210, esquerda para 010, limitado pelo localizador, reduza para 220 knots. 200 knots, proa 010, limitado localizador, 6210. Vitor Índia Juliette passou através do farol da barra, frequência livre, um atraso foi informado. Na 3144, reduza para aproximação, chame torre 198, decimal meia dúzia. 3442, meia dúzia, boa. Para 04. Salvador, Azul 4089, boa tarde. Azul 4089, contatada, de voo 360, da Dael Leda Yields. Ciente 360, da Dael Leda Yields, 4089. Voo 1606, 1806, corrigindo, chame que recebe na frequência 125, decimal 45, alterna 126, decimal 85. 2545, quatro, portão 05, está autorizado, chame táxi. Autorizado, o voo. O ajuste é 10013. 4.036.210. Controle a possibilidade do 4089 voar da EO. Azul 4089, autorizado da EO. Direto da EO, 4089. O Charlie 6210, reduz a velocidade para 1.80. 180, reduzindo 6210. 5143, controle 119, decimal 35. 4 agora, meia milha do externo, pai, já travado. 3144, muito boa tarde. Prossegue e aguarda pista livre. Aguarda, rapaz. Voo no 600, apenas para a coordenação, nós temos uma sequência de 5 aeronaves para pouso, separadas com a separação mínima prevista, ok? Então você irá aguardar para decolar o 600. O PES é o Índia November Alpha. Sarné 6290 manterá sua proa, seu novo limite será a magnética 120 de Simbra. 3333 no 08, está pronto para o pushback? Autorizado, chame táxi, segundo 333. Ok, ciente no 600. 6315, solo 03, agilizando, livre à direita, ao livrar 1219. 219. Trip 5595, 2000 feet, QNH 1012. Clear na LS, final report established. Ok, descending to 2000, cleared for the LS, approach report established, 5595. Estado General 6315, livrou? Estado 6315, via Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa vai reportar antes da Juliette. Estou 050. 050, limitado em descida, 150 da terra. Reporte quando iniciando, agora no 333. Sané 6210, curva direita proa 125. Nessa proa interceptará o localizador, reporte estabilizado. Desça para 3 mil pés, o ajuste 1012. Direita 1-2-5-3-1-2, reportaria estável 6290. Chané 6310, desça para 2000. Desça para 2000 pés. Ok, 6210, 2000 pés. Um ataque. Polo 1394, está pronto para ataque. 1-2-3-1-3-4-1. Segunda direita, Indy Alpha, segue a TR da Trip, torre 1-1-8-6, ajuste 1-0-1-2, bom voo e boa tarde, 1-3-9-4. Ajuste 1-2, frente a Indy Alpha, segue a TR, 1-2-6-6, ajuste 1-2-6. Aguarde, TAN 393, número do antissetor. Solo Salvador, muito boa tarde, TAN 3144, livrou, está na sua escuta, na Alfa. E a Alfa aguardando antes da Juliette para ingresso, TAN 3144. Alfa antes da Juliette, obrigado, 3144. Antes da Juliette, 63, anos. Segue via Juliette, portão 07, Oxenai 63, anos 5. Atento ao Boeing da Gol, que iniciou o pushback no portão 08. Alfa, a gente vai prosseguir via Juliette, 07. Negativo, aguarde. Tem problema no seu plano. Estou verificando com o plano de voo aqui. Aguarde a autorização. Solo contigo, 3144, está na Alfa. Firefire 95, Tower, 118, decimal 6. 118.6, good day, ma'am. Juliette. Ok, sim. 3144. Vim para Fortaleza. O aeronave que chamou para cópia. O mesmo, é o mesmo indicativo da aeronave que está na Taxi Alpha. Bom dia, meu. Charlie Foxtrot, Charlie Solo 07, livre à direita, livrar sinal 1219. Sinal 25. Azul 4089, copiou o controle? Ok, 4089. Azul 4089, chama e Recife na frequência 125, decimal 1, alterna 133, decimal 25. 351-3325, bom dia, até a próxima. Chané 6210, complete aproximação, torre 1-8, decimal 6. 18-6-6-2-1-0. Trip 5626, desça para 2000 pés, autorizado LS, reporte estabilizado. O ajuste é 1-0-1-2. Para 2000, reportará estável com 1012, 5626. De autonomia, alternou do galhão. Autorizado, bate o principal, Índia e Alfa, ponto espera torre 1-1-8-6, ajuste 1-0-1-2, bom voo e boa tarde. Autorizado, bate Índia e Alfa, 1-1-6, controle da torre e ajuste 1-0-1-2. Salvador, Oceania 6-2-1-0 no ILS. Copiado, Chané. Prossegue, número 2, aguardando pista livre. Na escuta.